houver céu depois da terra, e nessa estrela eterna primavera, pudera tomara que a vida quisera que a gente se encontrara. Por outra vida fica nosso amor mais louco, fica tudo muito mais bonito, fica a dita que faltou por pouco. Se houver céu, se houver céu, como nessa vida não há, a gente se encontrou, bichinha, a gente se encontrará. A gente se encontrará.